Nós somos livres pra viver, sem limites pra sonhar. Não temos tempo a perder, nós somos livres pra voar. Nós somos livres pra viver. Eu vejo moleque voando alto, correndo descalço nas ruas de terra. Quando ele dorme, ele sonha com a paz, mas quando acorda, ele já tá na guerra. É que do lado de cada fronteira, nem tudo é brincadeira. A rua educa, o crime recruta, em cada esquina tem uma biqueira. Oh Babilão, Babilão, Babilão, fonte da minha inspiração. A nossa vivência em alta frequência é essência pro nosso som. Eu posso ser pobre de marré, marré, mas minha fé aumenta a esperança. Eu posso ser tudo que eu quiser, eu vou até onde minha mente alcança. Uma dose de whisky, mais um maço de Marlboro. Os valores escondidos numa carteira de couro. As paredes têm ouvido e as ruas estão de olho. As palavras valem prata e o silêncio vale ouro. Nós somos livres pra viver, livres pra viver, e sem limites pra sonhar. Sem limites pra sonhar. E não temos tempo a perder, não temos tempo a perder. Nós somos livres pra voar, somos livres pra voar. E cola na ginga, só na mandinga. Tem o swing do gueto, ela rebola até umas horas. Os vagabundo que tem o conceito, sem preconceito vai pelo beco. Firme forte na fé, mas não é o que você pensa, nem sei o que vocês querem. Aumenta o volume como de costume e deixa o grave bater. Hoje é dia de maldade, nós vamos botar pra fuder. Só de tá vivo já é um motivo pra gente comemorar. Então coloca essa nave na pista, que hoje nós vai decolar. A gente perde muito tempo ocupado, estressado, com pressa. Aí eu pergunto pra você, o que vamos fazer com esse tempo que ainda nos resta? Nós somos livres pra viver, livres pra viver, e sem limites pra sonhar, sem limites pra sonhar. E não temos